Alvarenga e Ranchinho, os milionários do riso. A asma tanto ataca os pobres como os milionários. Mas todos se curam de um modo simples, fácil e seguro. Curam-se com Mendaco. Milhares de pessoas que ainda ontem sofriam os atrozes suplícios da asma, hoje riem, são também milionárias de alegrias, graças a Mendaco. Em qualquer farmácia ou drogaria, compre Mendaco e ria. Ria porque a asma foge quando Mendaco aparece. E aqui? Como vão? Há tempo nós não topávamos. É verdade. Saúde, velho. Tô satisfeito, senhor. Não vai dar bater. Guerrinha boa. Tieter também. Imagina encontrar ele aqui falando no Mendaco, né? No Mendaco. Tô satisfeito. Eu também tô muito satisfeito. Jundiaí. Vamos, Aruca, vamos. O que é que vocês vão apresentar? Então vamos cantar uma modinha que nós inventou aí dos programas da rádio. Ah, muito bem. Vamos lá, então. Nessa moda de viola, nós pede no desculpar. É tudo uma brincadeira, não queremos falar mar. Um programa que eu gosto, ligo o rádio bem aberto. É o programa falado do Dr. Paulo Roberto. Ô, compadre, eu vou te dar uma triste notícia, hein, Roberto? Que foi? Sua sogra morreu, compadre. Obrigado, doutor.